aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23:1. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. O amor de Deus está em todo lugar. Se a gente olhar para fora, a gente encontra esse amor nos peixinhos, nas montanhonas, na plantinha e até no elefante. E se a gente olhar para dentro, a gente encontra esse amor lá no coração. Ele aparece no jeito que a gente cuida dos amigos, que a gente sorri nos momentos difíceis, que a gente agradece por tudo nesse mundinho. Um mundinho cheio de alegria, brincadeiras e muita coisa mini, que a gente só consegue ver se chegar bem pertinho. E a gente te convida a conhecer o Três Palavrinhas Mini, o incrívelzão mundo mini. Porque o nosso Deus é um Deus grandão, mas cabe lá dentro do nosso coraçãozinho. Acesse mais vídeos em nosso canal youtube.com/3palavrinhas. A linda estrela, quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,

deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10, 14. Encontramos! Meu Deus, ela mesmo! O encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Salmos 119, 2. Cara, que frio na barriga! Um festival é amanhã! Opa! DJ Tempestade? Ele vai estar no nosso festival! A gente tem que estar com o coração no lugar certo! E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito! Um, dois, três, vai! Galera, a gente acabou de ver o que vai vencer a música dele, O Amor Irresistível. Verdade, e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmos 25, 5. Aprender a Jesus amar.